Capítulo 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no sétimo mês, no primeiro dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de sonido de trombetas. Então, por holocausto e cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano sem defeito, e pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho e 2 décimas para o carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e 1 bode para expiação do pecado para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 desse sétimo mês tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Mas por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho, 2 décimas para o carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. 1 bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos com as suas libações. Semelhantemente aos 15 dias deste sétimo mês tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis a festa ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito, e pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada carneiro entre os 2 carneiros e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros. E 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua libação. Depois do segundo dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros conforme o seu número segundo o estatuto, e 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e das suas libações. E no terceiro dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e as suas ofertas de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e 1 bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, a sua oferta de alimento e as suas libações, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros conforme o seu número segundo o estatuto, e 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros conforme o seu número segundo o estatuto, e 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação.